Na noite de sexta-feira, policiais militares do grupamento de choque do 14º BPM em patrulhamento ostensivo na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu suspeitaram da bagagem pesada que era transportada por uma garota na rua Gustavo do Brandino da Silva, interior da Rodoviária Internacional. Ao localizarem a bolsa, os policiais procederam a uma revista minuciosa. Encontraram nela passagens para Guarapuava. A bolsa pertence a uma adolescente de 16 anos. Nela, 5 tabletes de maconha. JLS foi encaminhada à Delegacia Especial do Adolescente. Lá, a droga foi pesada e totalizou 3,388 kg da droga. A mulher... A garota não quis informar a quem pertencia o entorpecente e qual seria seu destino. Ela foi autuada no ato infracional de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.